Paz do Senhor! Um presidente americano um dia disse: nunca negocie com medo, porém, nunca tenha medo de negociar. Realmente, medo atrapalha qualquer coisa que vamos fazer. Medo nada mais é do que uma sensação desconfortável diante de uma situação real ou imaginária. Medo não combina com ações. Jesus Cristo, ele sempre agia sem medo, mas ele contou o segredo de não ter medo para agir. Em 1 João 4,18 diz: o perfeito amor, ele afasta todo o medo. Com essas palavras, eu também posso te aconselhar dizendo: nunca ame com medo, porém, nunca tenha medo de amar. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.